Cesareia, um homem se levantou. Cornélio, temente a Deus em oração, com sua casa, esmolas ao povo. O Senhor ouviu sua súplica em seu coração. Oh Deus, não fazes acepção, tua graça nos une em comunhão. A palavra da paz ressoou em Cristo, todos são um. Ele é o Senhor. Pedro no terraço, em busca de luz, visão do céu, um vaso que Jesus purificou, e não há o que temer. Na casa do justo, ele vem pra mover. Oh Deus, não fazes acepção, tua graça nos une em comunhão. A palavra a palavra da paz ressoou em Cristo, todos são um. Ele é o Senhor. Português é worship. Acorde de pau, piano. Sebendo esse bebê.